vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, verruga, nem frieira, nem falta de maneira, ela não tem. E não tem coceira, verruga, nem frieira, nem falta de maneira, ela não tem. Se tocando bem, todo mundo tem piolho, ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Nenhum encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida, ela não tem. Nenhum encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida, ela não tem. Medo de cair, gente, medo de vertigem, quem não tem? Medo de subir, gente, medo de cair, gente, medo de vertigem, quem não tem? Reparando bem, todo mundo tem pentelho, só a bailarina que não tem. Factory Web Radio. Thank you. So bad. yourself that you are free. Free enough to say you're free. Já voltamos, o rock ainda não morreu. Factory Web Radio, 24 horas no ar. A esperança de ter uma vida em um lar diminui com o passar dos dias para milhares de crianças e adolescentes que vivem em abrigos. São crianças e adolescentes aptos para adoção e rejeitados pela idade. Se você quer adotar crianças acima de 5 anos, procure a vara da infância e juventude mais próxima da sua casa e habilite-se. Toda criança precisa de uma família amorosa e cuidadosa. Sessão John Peel. Uma hora sem parar com as melhores gravações do lendário John Peel. Toda quinta-feira, às 20 horas, na Factory Web Radio. Factory Web Radio, 24 horas no ar. Hello, crazy people! Eu sou Rodrigo Carneiro, cantor dos Mickey Junkies, e eu tô ligado na Factory Web Radio. Factory Web Radio, 24 horas no ar. Todas as quartas-feiras, às 22 horas, aqui na sua Factory Web Radio, você confere o programa O Som dos Porões, onde a sombra faz morada e a gente dança com a parede. Produzido e mixado por Rafa Mussato. Factory Web Radio. Estamos de volta com o Rock Ainda Não Morreu. Thank you. consegui o chamado. E onde é que vai dar? E onde é que vai dar? Não sei. Arriscar ser derrotado por mentiras que vão, mentiras que vêm punir. Um coração cansado de sofrer e de amar até o fim. Acho que vou desistir. Céu abriga pra eu me guardar, mudanças estão por vir. Esperar ser proclamado o grande final, o grande final feliz. Que tal aquele brinde que faltou? Será que teria sido assim? causa essa falta de ar. Meu amor, não pense mais em nada. Feche os olhos e as janelas, deixe o sono te levar pelo escuro. Ser donzela ou matar mil dragões, ter cautela ou seguir furacões. Deixa o sono te levar. Deixa eu te minar. Dedilhar os teus cabelos, teus pesadelos. Vem terminar. Já é tarde pra mais uma rodada. Seus problemas e dilemas não estão mais aqui. Tanto faz ser vítima ou culpada. Abra os olhos e as janelas, deixe o sol te iluminar. Deixe tudo pra lá. Se teus sonhos vêm na contramão, se teus monstros vêm na escuridão, deixa o sol te iluminar. Deixa eu te minar. Deixa eu perder meus dedos nos teus cabelos. Factory Web Radio. Keep We'll be right back. diferente entrou. Meus olhos mudaram, eu sei, ou foi o som que Você ouviu O Rock Ainda Não Morreu, um programa produzido por Roberto Trócoli e você só ouve aqui na sua Factory Web Radio. Factory Web Radio, 24 horas no ar.